O Dr. Walter Cândido Domingos, ele que é presidente da subseção de Foz do Iguaçu da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Confirmada essa questão aí da suspensão da prova para este fim de semana? É, infelizmente, né, em razão de todos esses fatos ocorridos aí, não temos como dar continuidade a essa prova, né? Essa prova tão importante, que demanda muitas pessoas trabalhando, então dificilmente teríamos condições de aplicar a prova corretamente. E com certeza vários candidatos estariam prejudicados até em comparecer. Agora, para amanhã, sábado, existe previsão de um evento da OAB aqui na cidade de Foz do Iguaçu, chamado Dia da Cidadania? Exatamente, Guilherme. Estamos marcados Dia da Cidadania amanhã, no SEJU, né, o Centro da Juventude, das 9 às 17 horas. Estaremos lá com uma equipe de advogados pronto para esclarecer as dúvidas da população iguaçuense nas questões jurídicas. Para quem está nos ouvindo agora, que tipo de serviços serão prestados aí durante este evento? Nós teremos a comissão de direito consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito penal e direito eleitoral e mais algumas outras, Guilherme. Estaremos lá com um corpo jurídico completo para atender qualquer ramo do direito as dúvidas que a população tenha. Orientações gratuitas, abertas a toda a população, como é que vai funcionar? Exatamente, orientações gratuitas, abertas a toda a população. Basta comparecer lá no SEJU, vai ter uma triagem ali para direcionar a pessoa para a mesa com um advogado específico da área que ela tenha as suas questões que querem ser esclarecidas. E a atuação dos profissionais, também dos estudantes de direito, como é que vai estar sendo? É voluntária? Ainda dá para fazer adesão? Como é que vai funcionar? Teremos 50 advogados voluntários trabalhando com mais 30 acadêmicos de direito. Infelizmente não dá mais para se inscrever porque nós já fizemos todo o cadastramento, já fizemos as reuniões de trabalho com os advogados e com os estagiários. Então, nesse momento, o corpo jurídico está completo, não podemos aceitar mais ninguém nesse momento. Portanto, amanhã, né, a partir das 9 horas da manhã, essa atividade no Centro da Juventude do Jardim Naipi, né, que fica ali na rua Noel Rosa, número 378. Convite feito aí para a população. Agradeço, né, a participação aqui do Dr. Walter Cândido Domingos, presidente da subseção de Foz do Iguaçu da OAB, por essa informação, pela divulgação, né, de serviço à população. Eu que agradeço o espaço, Guilherme, estamos sempre à disposição. É sempre um prazer estar falando com vocês aí, com os ouvintes da Rádio RCI.